Charles MC, representante da banca Apocalipse 16 e família 7 taças. O sangue bom a nossa ideia abraça. Colando na banca com elementos da terra, guerreiros do futuro, mensageiros da paz em tempos de guerra. Não, não matarás, tá ligado? Não roubarás. De 1000 passarás a 2000, nunca chegarás. Mandamento, profecia, tudo isso ainda não se cumpriu. Até o presente momento, a bomba não explodiu. Todos os elementos permanecem na face da terra. Se degladiando com a espada, pólvora é guerra. Qualquer diferença é motivo pra buscar isso. Terra do desespero, dos agoniados, dos aflitos. Olhe para o chão quando andar, até mesmo quando correr. Uma mina deixará igual a se perder. Só embarcar rumo a Bósnia ou seguir até a Tchênia. Passar pela África ou regressar até Atenas. Em lutas territoriais, em busca do poder. O lema é somente um, matar para vencer. Toma lá, toma rock, comigo ninguém pode. Como diz o ditado, quem não pode se sacode. Guerrear, guerrear, a bomba vai estourar. E arrebatará o céu, a terra e o ar. Elementos da terra e Apocalipse 16. Não somos videntes, mas isso podemos prever. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. Os aviões não são mais detectados pelo radar. Armas são feitas para massa exterminar. Não tem como onde você se esconder. Como tatu embaixo da terra, assim você vai morrer. Novas táticas, nova era, outro tipo de guerra. A psicologia impera quando você menos espera. A união da grande potência, seus sócios, fazendo do marketing a alma do negócio. Vem aí, o próximo seriado de TV. O bem contra o mal, você não pode perder. A trama é baseada em fatos reais, ao vivo, online, com cenas brutais. Programa desaconselhado a menor de 16. Do Ibope, sobe e explode outra vez. Não é ficção, não tem efeito especial. A cidade está tomada, dizem que é o bem contra o mal. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra finge a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra finge a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra finge a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra finge a terra, afunda. A disputa vai ser grande por um pedaço da terra sagrada. Uma guerra santa acaba de ser convocada. Em nome de Allah, em nome de Allah, venha, vamos matar, exterminar o povo que aqui tentar pisar. Me pergunto se não é contradição, se estaria escrito isso no Alcorão, ou seria uma falsa interpretação, formando vários lunáticos pra matar por religião. Contra tudo, contra toda a tradição, todos os deuses simbolizam paz, amor e compreensão. Mas quando volta a tolerância, onde não há respeito, gera as batalhas, violência que prevalece o medo. Assim morreram vários filhos da pátria, lutando sem saber qual a causa. Então me diz, então me diz, quando será o fim? Se tudo isso é o nome de Allah, muitas batalhas irão surgir. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra finge a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra finge a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra finge a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra finge a terra, afunda. Robocops, patrulheiros policiais do mundo, assim como no Brasil, um bando de corruptos que só se envolve quando rola grana, esquecendo dos conflitos resistentes em Ruanda, brigando por petróleo com Saddam com o Iraque, alegando ser o herói, o salvador do Kuwait. Vão se metendo em causas cretinas, vê as costas para a questão da Palestina. E ainda não sabem como nasce um terrorista, com atitudes kamikazes não se justificam. Os radicais apanham e atacam com deslealdade, matando meros civis com aviões e atrás. Se usa uma trama, criança chora, mas não mama. Embargo de comida com fome, sem esperança, sem esperança, sem esperança, sem esperança, sem esperança, sem esperança. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda. A guerra mata, a guerra assusta, a guerra fringe a terra, afunda.